Ei, ei, boa. É um, dois, três. Haha, e agora eu firmei. Nós vamos chegar. Se teve chão afora, andei. Boa, boa. Ultimamente notei. Nós falando, eu achei que eu não desandei. Pois sei, sei que eu provei, confesso. Vários rolê, registro pra quê? Ficou na mente ver. Bom aprendiz não desouve, não perde o controle. Mantém sempre a boa postura, mesmo que fosse o pior dos bandidão feroz. On playboy, humilde, parceiro do time, então é nóis. Pra firmar, eu estou aqui com a negra ali. Se envolve, porque eu quero ver um dia melhor que teve vários que eu já vi pra minha satisfação. Eu tenho muito que aprender, porque não? Tô no mundão. A caminhada eu fiz periferia afora, achei da hora. Fiz minha cota, foi f***. Usei o microfone pra paz, foi com fé. Olha, meu desejo, os mano com dinheiro. E pro meu gosto, acho crime muito louco. Porque nunca é muito pro futuro de sufoco. Visitei um sangue bom no cadeião. Pra sair fora me cortou o coração. É, assim que é. Que venha de paz, liberdade, que sai o azar. Anda com fé, eu vou. A fé não costuma falhar. Pois o rap não tem pra ninguém. É o que tem, várias minas, então tudo bem. São mais de 100 no Japão, então seria zen. Arigato, sayonara, atravessou fronteira. E o rap não tem pra ninguém. É o que tem, vários manos, então tudo bem. São mais de 100 pra trincar, eu não teria dó. É do melhor, maluco só. É, vários malucos cantam rap na Noroeste. Precisa proceder pra ser, pois compromete. Consegue, som forte, prossegue. Repete, os guerreiros antigos da história segue. Consegue com sua rima, troca problema por poema. Quem conhece o meu nome é Leão Pirituba. Conhece o clipe do trem no Piqueri. Estive ali, respeito também, Vila Bonilha ali. Tô sempre ali, quebrada quem me faz sentir. Vários parceiros por ali, não me deixam mentir. Respeitei, vi, registrei, pá, sempre considerei. Espero colar toda vez. Aproveitar pra lembrar, rap é o estilo. Explico sem milho que não tem problema. Meu esquema é poema. É, não esquenta. Meu esquema é poema. Pois o rap não tem pra ninguém. É o que tem, várias minas, então tudo bem. São mais de 100 no Japão, então seria zen. Arigato, sayonara, atravessou fronteira. E o rap não tem pra ninguém. É o que tem, vários manos, então tudo bem. São mais de 100, pra trincar, não teria dó. É do melhor. Saca só, a sigla é ritmo, atitude, poder, revolução. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu tenho papel, caneta e o mic na minha mão. Ó o problema, vem. E vem de trás pra frente, no sangue na mente. Do underground ao mainstream, pode vir. Vem com a gente, que o rap não tem pra ninguém. Isso é fato, é pulo, caixa, contratempo. 4x4, quando juntam os malucos só. Só do melhor, eu tenho a fórmula, saca só. Cada cigarro uma rima, balançando as minas. E os parceiros que formam comigo, hein, mão pra cima. Elion falou, eu vou falar também. Que o rap, é, o rap não tem pra ninguém. Pois o rap não tem pra ninguém. É o que tem, várias minas, então tudo bem. São mais de 100 no Japão, então seria zen. Arigato, sayonara, atravessou fronteira. E o rap não tem pra ninguém. É o que tem, vários manos, então tudo bem. São mais de 100, pra trincar eu não teria dó. É do melhor, é do melhor. Maluco só. Pois o rap não tem pra ninguém. É o que tem, várias minas, então tudo bem. São mais de 100 no Japão, então seria zen. Arigato, sayonara, atravessou fronteira. E o rap não tem pra ninguém. É o que tem, vários manos, então tudo bem. São mais de 100, pra trincar eu não teria dó. É do melhor. Maluco só.